me mamar. Então chama novinha pra tretar. Chama novinha pra tretar. Meu peru ele tá guloso. Com vontade de comer, buceta. Com vontade de comer, buceta. Com vontade de comer, buceta. Chama novinha pra tretar. Chama novinha pra tretar. Meu peru ele tá guloso. Com vontade de comer, buceta. Chama novinha pra tretar. R7 viciou e só quer comer com a buceta.